Morte cerebral de Angélico Vieira. Fontes avançam que sim, médicos não confirmam. Morreu Salvador Caetano. Em outro esporto, Carolina Wozniacki já não consta do quadro de Wimbledon. Há melodias que nos preenchem a alma e nos fazem flutuar por mundos maravilhosos. É essa a oportunidade oferecida por Lúcia, às segundas-feiras, entre as 23 e as 0 horas, no programa Universo Instrumental. Universo Instrumental. Todas as segundas-feiras, às 23 horas. Só aqui, na sua rádio Antena Web. Há incertezas ainda quanto ao estado de Angélico Vieira. Esta tarde uma notícia que começou a circular dava conta da morte cerebral do cantor de 28 anos. Angélico Vieira teve um acidente no passado sábado, na madrugada de sexta para sábado, na A1. Não era ele que conduzia o automóvel, mas seguia sem cinto de segurança e foi o suficiente para sofrer ferimentos graves. Um dos ocupantes da viatura perdeu inclusive a vida. Um outro, que seguia no banco de trás, que levava cinto de segurança, teve apenas ferimentos ligeiros. O acidente deu-se por volta das 5 da manhã da madrugada de sábado. Angélico Vieira foi de imediato transportado para o Hospital Santo António, onde ainda se encontra na unidade de cuidados intensivos, aliás, desde então. Hoje foi dada como certa a morte cerebral de Angélico Vieira. Pouco tempo depois dessa notícia começar a circular, o quadro clínico foi atualizado pela chefe do Hospital de Santo António, que dava conta de que o prognóstico de Angélico Vieira era muito reservado, mas recusou-se a falar em morte cerebral. Ainda assim, certo é de que, desde sábado, quando chegou ao Hospital Santo António, Angélico Vieira tem estado ligado a um ventilador que serve de suporte básico de vida. Angélico Vieira tem 28 anos e já fez parte da mítica banda portuguesa Desert, uma banda que se desintegrou alguns anos após a sua formação, em 2005, mas que mesmo assim esteve sempre unido, os seus membros estiveram sempre unidos. No sábado, precisamente, Angélico Vieira iria apresentar o seu novo single no canal de televisão TVI, a quando da estreia da série nova de verão Morangos com Açúcar, série da qual, precisamente, Angélico Vieira também fez parte, informando aí mesmo, nessa série televisiva, a sua banda. A evoluir favoravelmente está também a atriz portuguesa Sónia Brazão. Algum tempo atrás foi vítima de uma explosão de gás na sua própria casa. Ainda se discute e ainda se investiga se terá sido ou não essa explosão propositada, dada os factos em que essa explosão, ou dado os acontecimentos, e dada os fatores que levaram a essa explosão. Sónia Brazão sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau em 90% do corpo. Foi de imediato internada no Hospital São José, em Lisboa, onde ainda se encontra na unidade de cuidados intensivos, a recuperar. Também respira através de um ventilador que serve de suporte básico de vida. Mas aqui, o estado clínico de Sónia Brazão está a evoluir favoravelmente. Na passada sexta-feira, dia 24 de junho, todavia um susto. O estado de Sónia Brazão agravou-se. Ela, que já havia deixado de respirar com o ventilador, voltou a precisar dele para viver. Ainda está com o ventilador, mas a pouco e pouco está a recuperar. Numa atualização clínica sobre o estado de saúde de Sónia Brazão, o departamento do Hospital São José deu conta de que, apesar de lenta, a evolução está a ser positiva e favorável. Os médicos acreditam que a evolução de Sónia Brazão, pela positiva, seja pouca em relação às próximas semanas, mas dizem também que o pior já passou. Sónia Brazão está a ser cuidada permanentemente, daí na unidade de cuidados intensivos. Teme-se apenas que possa ser vítima de algum contágio que escape ao controle dos médicos. As defesas de um queimado são muito fracas e por isso mesmo Sónia Brazão está extremamente exposta outras bactérias que à partida não fazem qualquer mal ao organismo, mas que em circunstâncias como esta podem tornar-se muito nocivas. Ainda assim, esse risco, dados os cuidados permanentes aos quais a Cerebrasão está a ser sujeita e acompanhada, esses riscos são relativamente improváveis. O Tribunal Penal Internacional emitiu hoje o mandado de prisão ao ditador líbio Muammar Gaddafi, bem como também ao seu filho Saif al-Islam e ainda ao chefe de informação dos serviços líbios, Abdallah Senussi. A informação foi hoje dada pela juíza Sanji Mazinono Munajeng, a juíza que declarou, aliás, numa sessão pública em Haia, na Holanda. Sublinhou esta mesma juíza que há motivos razoáveis para crer que Muammar Gaddafi, em coordenação com o seu círculo próximo, concebeu um plano para reprimir e dissuadir a população que estava contra o regime. O mandado de prisão de Muammar Gaddafi, Saif al-Islam e ainda de Senussi está relacionado com crimes contra a humanidade. Esta decisão surge numa altura em que Muammar Gaddafi planeia a saída da Líbia. Está instalada a confusão na lista de secretários de Estado que Pedro Passos Coelho apresentou recentemente ao Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. Nesta lista de secretários de Estado surgiram duas alterações de última hora, as quais, pelo menos até à altura da gravação desta notícia, ainda não tiveram qualquer esclarecimento. O principal destaque vai naturalmente para a saída de Bernardo Bairrão, que ontem à noite e ainda esta manhã era dado como certo como secretário adjunto com a pasta do Ministério da Administração Interna. Mas à tarde, Bernardo Bairrão caiu desta lista e deixou de fazer parte dela. Bernardo Bairrão era até ontem à noite um administrador da mídia capital. E a estação de televisão TVI, que é tutelada por esta mídia capital, anunciou mesmo num comunicado a saída de Bernardo Bairrão como um dos administradores da mídia capital. Hoje era dado como certo, na pasta do Ministério da Administração Interna, como secretário adjunto. À tarde, o nome foi alterado e Bernardo Bairrão já não consta nesta lista de secretários de Estado. Entregue, aliás, ao Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. Há um outro nome ainda que consta, mas também com alterações, sem justificação, igualmente. Feliciano Barreira Duarte. Ele que também é Secretário de Estado Adjunto e apareceu inicialmente com a pasta de Imigração, agora também aparece com a pasta dos Assuntos Parlamentares. Alterações de última hora que estão a deixar o PSD e o CDS, os dois partidos da coligação, em alvoroço. Da noite para o dia, Bernardo Bairrão perdeu tudo. Deixou a administração da mídia capital para ser secretário de Estado adjunto, mas também acabou por não ser. Nasceram em 2008. Lançaram o seu disco de estreia em 2010. E foram entrevistados pela Antena Web em 2011. Joana Andrade e os Dagma. Um grupo que está a marcar pela diferença na música portuguesa. Com letras e sonoridades inovadoras, Joana Andrade e os Dagma são já um grupo de destaque no panorama atual e jovem da música portuguesa. Falamos com eles, mais especificamente com Joana Andrade, vocalista nascida em Santa Maria da Feira. E ficamos a saber a história deste jovem, mas promissor grupo. Joana Andrade e os Dagma, entrevistados pela Rádio Antena Web no próximo dia 1 de julho, em mais uma edição do Tempo de Antena, a partir das 5 da tarde. Passe uma hora agradável duas vezes por semana com José Manuel Rasteiro, ou JMR. Ele traz boa companhia e recordações musicais para todos os gostos. À segunda-feira, a partir das 10 da noite, o encontro às terças está marcado para as 9. JMR, na Antena Web. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 21 horas, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no Ar. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, aqui, na sua Antena Web. Nasceu em abril de 1926. Desde pequeno que mostrou ter aptidão para os negócios e para o trabalho. Aos 11 anos teve o seu primeiro trabalho por conta própria, na área da mecânica e carroçarias. Mas foi pela primeira vez com 20 anos e no pós-guerra, no ano de 1946, que Salvador Caetano teve uma empresa com alguma projeção. Correu muito bem a empresa Martins, Caetano e irmão LDA. Martins, o irmão com quem fundou a sua primeira grande empresa. Depois tornou-se o responsável pela Toyota Portugal, Toyota Caetano LDA. No ano de 1961, abrem-se as primeiras portas para a exportação. Cede a sua empresa 12 autocarros aos serviços de transporte público do Porto, abrindo assim caminho a uma internacionalização que surgiria no ano de 1967, quando assinou com a Inglaterra um acordo de exportação destas viaturas pesadas. Foi no ano de 1968, um ano depois precisamente, que se tornou o único responsável pela Toyota em Portugal, até ali partilhada com outros agentes financeiros e outras agências, outras empresas. 50 anos envolvidos desde que começou a série no mundo dos negócios, em 1946. Em 1996, e já a contar 70 anos de idade, Salvador Caetano tinha em sua posse 50 importantíssimas empresas portuguesas e estrangeiras. Sem dúvida, um dos maiores empresários da história industrial portuguesa. Salvador Caetano perdeu hoje a luta contra uma doença prolongada. Faleceu hoje, aos 85 anos. Nascido na freguesia de Vilar de Andorinho, no concelho de Vila Nova de Gaia, é aí que irá ser amanhã enterrado. Hoje está em Câmara Ardente, na capela de Santo Ovídio, também em Vila Nova de Gaia. Já foram inúmeras as honras prestadas em vida a Salvador Caetano. Salvador Fernandes Caetano já foi condecorado com o grau de Comendador da Ordem de Mérito Agrícola e Industrial pelo Governo Português. Foi também distinguido pelo Governo Japonês com a Ordem do Tesouro Sagrado e também com as Medalhas de Ouro das cidades de Vila Nova de Gaia e de Ovares, cidade onde instalou uma das mais impressionantes e respeitáveis linhas de montagem da Europa. Como disse, Salvador Fernandes Caetano, de 85 anos, irá amanhã enterrar pelas 15 horas em Vilar de Andorinho, freguesia na qual nasceu. Corria então o ano de 1926. 85 anos depois, deixa-nos um dos maiores nomes da indústria portuguesa e um dos maiores nomes de Vila Nova de Gaia. No desporto, confirma-se, o River Plate vai mesmo descer à 2ª Divisão de Futebol Argentina. Era um facto impensável e não recordável na história do futebol daquele país. O River Plate não conseguiu o resultado que era suficiente frente ao Belgrano para se manter na primeira divisão, no escalão máximo do futebol argentino. Neste torneio, a equipa do River Plate precisava de 3 pontos para se manter no primeiro escalão. Não conseguiu, frente a um Belgrano forte que subiu recentemente ao escalão máximo do futebol argentino. É a primeira vez que uma situação destas se verifica na Argentina. A queda de um gigante do futebol, porque por causas naturais, digamos assim, ou seja, por maus resultados, ao segundo maior escalão. Atualmente, já se contaram, infelizmente, 45 vítimas mortais na sequência de protestos pela e de Saltar dos Ânimos também, pela descida do River Plate. Só aqui na Argentina, então já a confirmarem-se 45 vítimas mortais. Saviola e Pablo Aimar já jogaram pelo River Plate e não puderam esconder, aliás, a tristeza que sentiram pela descida do River Plate. O mesmo sentiu Franco Jara, que também lamentou a descida do histórico argentino, embora confesse que estava a torcer pelo Belgrano no jogo do passado domingo. Belgrano, que é um clube da província de Franco Jara. Apesar de não estar integrado na equipa do River Plate, Javier Saviola disse que agora o mais importante é trabalhar para o regresso tão brevemente quanto possível à primeira divisão, ao escalão máximo do futebol argentino. Recordemos que o futebol argentino tem dois torneios, e não um apenas, o Clausura e o Apertura, e foi neste Apertura que o River Plate foi relegado para o segundo escalão. A Clausura continua no escalão máximo. Ainda no desporto, mais um dia no terceiro Grand Slam do ano 2011, o torneio de relva de Wimbledon. Passagem para os quartos de final, com algumas surpresas. Se é verdade que não se esperava muito mais de Serena nem de Venus Williams, a verdade é que Carolina Wozniak deixou muito a desejar no seu jogo de hoje. Escusado será dizer que Serena e Venus foram ambas eliminadas hoje nos oitavos de final do torneio de Wimbledon. Mas vamos começar pela secção masculina, onde também há motivos de destaque. Novak Djokovic já está apenas a duas vitórias de ser o novo número 1 do ranking ATP. O tenista sérvio do circuito bateu hoje Lodra por um triplo 6-3 e apurou-se assim para os quartos de final do torneio de Wimbledon, que, como já dissemos, é o terceiro grande slam dos quatro que se realizou neste ano de 2011. Novak Djokovic precisará apenas de vencer os quartos e as meias finais. Chegando à final, independentemente do resultado que lá consiga, já será o novo número 1 e destornará finalmente Rafael Nadal. Novak Djokovic imposto então, como disse, por triplo 6-3 a Lodra, o francês que fica assim pelo caminho. Ainda destaque para o duelo entre norte-americano e checo, Mari Fish e Tomas Berdych. O checo saiu a perder 7-5 no primeiro set, favorável ao norte-americano, 6-4 e 6-4, 3 sets a 0. Foi o resultado de Mari Fish, que assim segue para os quartos de final, num dia em que a América ficou marcada pela súbita queda de participantes neste terceiro Grand Slam do ano. Ainda o destaque para Andy Murray, que também seguiu para os quartos de final, depois de bater o francês Richard Gasquet pelos parciais de 7-6, com 7-3 no tie-break, 6-3 e 6-2. Na secção feminina houve outros motivos de destaque, neste caso por um lado mais negativo. Serena Williams, com 29 anos de idade, esteve parada quase um ano devido primeiro a uma lesão num pé e depois a uma embolia pulmonar. Uma situação complicada pela qual a norte-americana conseguiu passar. Não conseguiu, foi passar hoje frente à francesa semifinalista no torneio de Roland Garros, Marion Bartoli. Marion Bartoli venceu a sua adversária, a sua oponente, Serena Williams, histórica ex-número 1 do circuito WTA, pelos parciais de 6-3 e 7-6, com 8-6 no tie-break. Quem também perdeu foi Venus Williams, a tenista mais velha das duas irmãs, que voltou a perder e pelo mesmo resultado no mesmo torneio contra a mesma adversária, Svetlana Pironkova, a tenista eslovaca que se impôs por 6-2 e 6-3 a Venus Williams. Dois resultados negativos que puseram as irmãs Williams, ambas ex-número 1, uma atualmente 25ª, outra atualmente 30ª, deixaram-nos então fora do quadro do Wimbledon. Ainda um natural destaque para uma das maiores surpresas deste torneio. Carolina Wozniak voltou a deixar a desejar no seu jogo. Até venceu tranquilamente o primeiro set frente à também eslovaca Dominika Sivulkova, por 1-6. Mas depois Sivulkova deu a volta extraordinária ao resultado. Empatou 7-6 com 7-5 no tie-break. Aliás, empatou o jogo, peço desculpa, ao vencer o segundo set por 7-6 com 7-5 no tie-break. E depois conseguindo um 7-5 que tirou a número 1 do ranking WTA fora do terceiro Grand Slam do ano 2011. Recordemos que já em Roland Garros, Carolina Wozniak foi prematuramente eliminada. Ainda uma referência ao torneio de Roland Garros para fazer também referência ao jogo de Maria Sharapova, que marca 5 anos depois, novamente presença nos quartos de final do torneio, aliás, de Wimbledon. Maria Sharapova perdeu frente a Nali, vencedora do Roland Garros. Na altura, Maria Sharapova perdeu então nas meias finais frente à tenista chinesa, que era então número 4 do ranking da WTA. Desta vez não foi contra Nali que jogou, mas foi contra Sui Peng, a outra tenista chinesa, nos 20 primeiros do WTA. Aliás, Sui Peng é mesmo a número 20. Maria Sharapova teve algumas dificuldades, mas conseguiu impor-se primeiro por 6-4 e depois por 6-2, com Sui Peng a permitir mais algumas facilidades. Um dia cheio de surpresas em Wimbledon, onde se jogará em breve os quartos de final da 125ª edição deste torneio. É uma batalha histórica travada entre o Estado norte-americano da Califórnia e também as principais potências do mundo dos videojogos. É que o Estado da Califórnia, que é governado por Arnold Schwarzenegger, quer proibir a venda de videojogos violentos a menores de idade. Os californianos encaram esta nova medida a ser proposta como uma defesa às crianças, enquanto que as principais empresas de videojogos dizem que tal regra é um atentado à liberdade de expressão. Ora, um choque que obrigou este caso a chegar à Corte Suprema dos Estados Unidos da América, que irá agora analisar as duas partes, ouvindo durante cerca de 30 minutos cada um dos advogados de ambas as partes. As empresas de videojogos referem o facto de não haver um estudo que comprove cientificamente que a violência das crianças é tão mais acentuada quanto maior o número de horas expostas a videojogos violentos. Embora aceitem que, em alguns casos, algumas crianças perdem a noção da realidade, mas que neste caso não estará associada, ou a culpa não poderá ser atribuída ao mundo dos videojogos, já que esse não é certamente o maior ou o único caso, ou o único motivo de violência. Para que esta medida seja justamente imposta, referem as empresas de videojogos, era necessário que a Califórnia, o governo, apresentasse um estudo que comprovasse cientificamente tal situação. Mas o advogado do Estado da Califórnia já disse que os californianos não têm de efetuar esse mesmo estudo. Dois pontos da Constituição norte-americana que estão em contrapeso e em choque neste momento. Por um lado, o direito à liberdade de expressão, defendida e promulgada pelas empresas de videojogos. Por outro lado, a defesa das crianças, uma lei, um artigo pelo qual se baseia a decisão do Estado californiano. Uma decisão que naturalmente ainda não entrou em vigor devido ao facto de estar agora a ser analisada pela Corte Suprema dos Estados Unidos da América. O Antena News termina por aqui, mas vai regressar amanhã às 8h30 da noite. Fique bem e até lá!